Essa aqui também fala de amor, fala de paixão. Os olhos mais bonitos do Acredito. Tudo bem, então. Ei, Miguel. Abração pra família aqui no lado do Natal, marcando presença. Escuta, bichão. Abre a janela e deixa o sol entrar. São 10 da manhã, só liguei pra te acordar. Liguei também pra dizer que te amo demais, e agora é pra valer. Eu não queria contar, estragar a surpresa, mas não quero te assustar. Quando subi as escadas e olhar da sacada, nossas vidas vão mudar. Para no meio da noite eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma de pedido. A gente se ama, se gosta e se quer. Quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo? Para no meio da noite eu pulei seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma de pedido. A gente se ama, se gosta e se quer. Quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar comigo? Vamos, sou ex ao vivo. Eita, aviões e muralhas com o Neto de Vence. Splash na guitarra. Fala, fala, Mr. Som. Como sempre bem acompanhado. Uau. Galera do Tempero Cheiro Verde. Abre a janela e deixa o som entrar. São 10 da manhã, só liguei pra te acordar. Liguei também pra dizer que te amo demais, e agora é pra valer. Eu não queria contar, estragar a surpresa, mas não quero te assustar. Mas quando subir as escadas e olhar na sacada, nossas vidas vão mudar. Seu portão, fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma, bora primavera, rocha aí. Mas a gente se ama, se gosta e se quer. Quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, a declaração de amor aí. Para avião. Olha no meio da noite, eu pulei seu portão. Fiz isso em nome da nossa paixão. Escrevi uma faixa em forma de pedido. Gente se ama, se gosta e se quer. Quero você pra ser minha mulher. Agora é sério, quer casar com o Xandinho? É aviões.